Salvador, bom dia, Sam. 3454. 3454, senhor, identificação, detonível 050, chegada Cálias. 050, Cálias. Mais. Gente, livre da linha decolar, gol 1923. Pronto para copiar? Bianca 63, 11, cruzando 60. Avianca Brasil 6311, bom dia, senhor, identificação. Desça 2 mil pés, estado no 014, chegada é pit. Para 2 mil pés e pit a chegada comigo, 14, 6311. Trote correto, pátio, o pátio 4, correção, pátio da bata, chame torre 18-6, acionamento táxi. Oh, 923. 23, controle 1935, bom voo, bom dia. Obrigado, bom final de semana. Jovem. Salvador, bom dia. O gol 923, libra 2 mil pés, antena pro de decolagem. 923, antena pro até 3 mil pés. Após o Egolem, subida ao 360, contato radar. Ok, o gol no 923, mantém pro até 3 mil, após o Egolem, subindo no 360. Confirme. Ele vai acionamento, fantástico. Local, praia do Forte, autorizado, 500 pés, decolagem do pátio, proa norte, controle 1935, torre 186, transponder 0115. No transponder, a torre é 18612. 18612. Nível 340 pelo centro, Recife. Restrito 340, gol 923. 6311, está autorizado LS, reporte o localizador. Reporta localizador, 6311. Pronto, cópia. Mil pés, sobrevoo e toque remetido em Veracruz, decola da 17, curva direita, corredor Xé, 1935 é o controle, 0151 é o transponder, Vitor Luiz Juliano. Pode 5 horas, táxi para iniciar táxi, chame a torre 1 na noite, décimo ao meio, bom voo, vamos ver te julgar. Nível via 350, decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar o 030, após esquerda, subida gole até Val, após Eval, direto Eudes. Controle 199, decimal 35, aciona 5545. Paciente 3663, está autorizado Guarulhos a nível de voo 280. Uniforme Whisky 50, mantém o eixo da pista até cruzar 3000, nível 030. Curva esquerda, gole, Eval, após, direto, Eudes, aciona 5545-1935, ao controle, TAM 3663. Acima nível 380, chame pronto para o acionamento. Nível 380, chamará para o acionamento TAM 3663. Gol 923, Sami Centro Recife, 1228, 1264. 288, 1264, gol no 923. Bom dia. Bom dia. Controle está 3454. Siga. Possibilidade do R9 para 28? Está autorizada para o 362, após 363, desse 2.500 pés, ajustado no 015, reporte sinal R9, então 3454. E até 2.500 sinal R9. Oxford, sim, autorizado, já está pronto para decolagem? Estrada alinhada a decolar, 1-7, 1015 no ajuste, vento 240 graus, 4 nós. Alfa, Vitor Juliette, táxi autorizado, reporte para ingresso, 17. estabilizado com o aeródromo à vista, Avianca 63, 1-1. Avianca 63, 1-1, chame torre, 1-86, bom pouso. 18-6, muito obrigado, até já. Ok, Foxtrot, decolado ao 5-9, chama controle em 1-1-9, decimal 3-5. Controle em 1-1-9, decimal 3-5, Bravo aqui no Foxtrot. Torre, bom dia, Bianca Brasil, 6-3-1-1, passando externo, baixo trabalho. Pois, baixo é. Ajuste no 0-1-4. O vento Salvador, 290 graus, 2 nós, autorizado pouso 28, os últimos 90 metros estão fechados. Estimativa, autorizado pouso, Oxalé, ciente da... é os primeiros 90 metros ou os últimos? Os últimos 90 metros. Positivo, obrigado, último 90 metros interditado. Alfa Vitor Juliette ali mantendo a 7. Chame final. Lotan 3859. Prossiga. Ah, por gentileza, a pista hoje vai ser interditada os 900 metros dela hoje ou não? O da pista 10? E seria um no 1.200 metros, porém com a pista 28, que é a pista em uso no momento, fica apenas os últimos 90 metros interditados. Ah, tá bom, o dia inteiro isso hoje. Positivo, os 90 metros é o dia inteiro, até junho. Ah, tá bom então, obrigado. Firme. Viva piso, 6-3-1-1. Chame só, aluno 2-1-9, bom dia. 2-1-9, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, Bianca Brasil, 6-3-1-1. Bianca Brasil 6-3-1-1, bom dia, táxi livre, portão 1. Táxi livre, portão 1, 6-3-1-1. Ô, Salvador, 3304, bom dia. Bom dia, 3304 para Brasília, nível 360 em coordenação, prepare gole e transição ao fito, aguarde cópia. Gente, gole ao fito. Guardando cópia, vai estar em operação notando a intenção da pista hoje ou vai operar só com os 90 metros? E com a pista 28, que é a pista em uso no momento, apenas os últimos 90 metros que fica interditado. Ah, então tá bom, obrigado. 90. 90 metros. Mativo tá baixado, travado a distância. Sim, 3454, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 59. Tem livre pouso. Alfa Vitor Juliette, decolada 04, controle 193. 193, fica até a Grécia. Controle Salvador, bom dia, Papatel Alfa, Vitor, Juliette. Voo no 888, aciona identificação, esse mantém 50, chegada Cari. Em Salvador, ajuste é 1015, ILS Zulu. Decolou da 17, Alfa Vitor Juliette, ingressando na Xé, cruzando 700 para 1000. Mil pés, reporte no farol da Barra. Reporta Barra, Alfa Vitor Juliette. Salvador de Salvador, bom dia, gol no 888. Gol no 888, desse mantém a nível 050, chegada a Cari. Ah, poder confirmar a mensagem com 888, saiu entrecortado. Desça aí, mantenha nível 050, chegada Cari, gol no 888. 050 na chegada Cari, gol no 888. Solo 07, livre à esquerda, chame solo 121 decimal 9 para ingresso no ataque, foi alfa. Solo o 3454 livrou na Delta. 454, prossegue portão 62, táxi livre. Solo Salvador, tá 3663, no gate 5, para o pushback e acionamento. Que acionamento na posição, aguarda o tráfego da companhia passar a retaguarda, depois inicia push, chama táxi, 3663. Gente, aciona na posição, após a aeronave passar na retaguarda, aciona o push, tá 3663. Já te mando autorização do TAN 3304. Paulo, já tem essa autorização, um minutinho pra cópia. Tá, porque a gente tá pronto aqui pra pushback acionamento. Aqui na posição 2. Batão 2 autorizado, puxa. Então tá bom, então tá autorizado. Delta 3859, ciente da informação ATIS, coordenação do 380 para Curitiba, por gentileza. Aprovado 360, copia o 3859. Prossiga, senhor. 360 para Curitiba, via rota do plano de voo, decola da 28, mantém pro até cruzar o 030 após curva esquerda, subida Gole, transição Gonza, controle 119.35, aciona 5551, então 3859. Então 3859, copiou Curitiba 360, conforme a rota. Decolando a 28, mantém a proa até o 30, da curva à esquerda, Gole com transponder 5551. O controle de saída é 195. 1935, controle de subida. Chame pronto para acionamento 3859. Sim, chamará para acionamento, está na posição 08. 3304, informe pronto para cópia. Para a Copa, então 3304. 3304, Brasília, nível 360, via Pedro Luno 7, decolagem da pista 28, mantém pro até cruzar o 030, após curva esquerda, subida Gole, transição Ofito, controle 119.35, aciona 5550. 360, nível autorizado, pela Pedro Luno 17, até a Pino, decola da 28, executa umas 3 mil pés. Gole, transição Fito. O controle 1935 e o transponder 5550. Vai mandar para o táxi quando pronto está 3304. Ligamento correto, 3304. Quando irá efetuar pouso em Veracruz? Bravo Foxtrot para toque emitida em Veracruz. Copiado, livre frequência, Bravo Foxtrot, até retorno. Livre frequência, retornada para retorno, Bravo acionado, TAM 3304 com 88 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alternamos com fins para o táxi. 3304, táxi via Índia e Alfa até o ponto de esperada 28, lá torre 1 no 8.6, bom voo. Índia e Alfa, ponto de esperada 28, 18.6, TAM 3304, bom dia. Salvador, TAN 3663, está acionado com 70 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna com fins, instruções táxi. Com fins, 4 horas e 30, 070 a bordo? 070. prossegue via Juliette e Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá a torre 1 no 8 decimal 6, o número 2 segue o também 320 da companhia. Gente, Juliette Alfa no ponto de espera da 28, torre 186, segue o tráfego da companhia, até 3663. Gol 888, 2000 pés, reporte final ILS. 2000, reportará final ILS, 888. 1015, ajuste em Salvador. O 888 vai. Tem condições de interceptar nessa proa? Positivo. É uma formação à frente, né? Por isso está efetuando desvio à esquerda? Afirmativo, está efetuando desvio à esquerda. Que após o desvio, proa de Usan. É. 888. Controle Salvador, bom dia, passando por Juliette Quebequilo. Juliette Quebequilo, bom dia, professor. Juliette Quebequilo, localizando a Cruz para lançamento para a Ceticista, diga 1200, está acionado 0154. E ascensão nível 1900, reporte para o lançamento, Juliette Quebequilo. 1900, reportará para o lançamento, Juliette Quebequilo. Controle Alfa, Vitor Juliette. Está passando o farol da barra, solicita 2.500 pés no corredor caixa prévio. Gente, Alfa Vitor Juliette, autorizado a ascensão. É, grato. Vai prosseguir até que ponto, Vitor Juliette? Vai prosseguir até aproximadamente caixa prévio, senhor, depois regressa. Ok, gente. O informar para o Alfa Vitor Juliette que o Juliette Quebequilo vai efetuar lançamento de paraquedista na região de Veracruz. Afirmativo, vai manter-se afastado do aeródromo, vai ingressar nos corredores a 2500, até outra vez manter-se afastado pela linha do mar. 400, Galeão. É aprovado 36, copia? Afirmo, prossigo. 360 Galeão, via Pesolono 4, decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar o 030, após curva à esquerda, subida gole, até a posição Eval, após Eval, direto Crate, controle 199 decimal 35, aciona 5553, gol no 605. Autorizado 360 Galeão, Pesolono 4, decola da 28, mantém a proa até o 030, após subida gole, após gole Eval e K. Controle 1935, transponder 5553. Confirma após Eval, voa direto Crate, chame pronto para acionamento, um mês assim. Confirma após qual posição, direto Crate? Após Eval, direto à posição Crate. Após Eval, Crate, grato. 3304, bom dia, autorizado ingresso e decolagem 28, 250 graus 59, 1015 no ajuste. 1015 no ajuste, autorizado a linha decolar, cabeceira 28, então 3304.